Eu nunca soube fugir de ti. É impossível me imaginar algum lugar onde você não possa estar. Você me faz sorrir, você me faz tão bem. E ao mesmo tempo tenho medo de perder você pra alguém. Tente me ver, tente enxergar. Teu coração é o meu lugar. Porque só de eu te abraçar, eu sei que o relógio se atrasa. Esse momento pra te ter, só pra eu poder te contar de tudo que ficou e a distância não apagou. Tantas lembranças, tantos planos e todo o nosso amor. E dizer como eu quero e vou conquistar você. Obrigado. Obrigado.